toda a comunidade pobre, pobre. Cidade é selvagem, um passe falso te arrebenta. É rápido e parece que anda em câmera lenta. O coração não aguenta, Jesus salva das cinzas. Tem mais pedra que caminho e só ele tranquiliza. Machucado, cicatriza, lutador, ossos do ofício. Lembra dessa gente, pastor, são meus patrícios. Lembra do agressor, mas muito mais do agredido. Acredito que antes vem o fraco e oprimido. Acho que é por isso que choram pra nascer. Quando vem o que vem pela frente aí assusta. Os meus irmãos sem ocupação indo pra busca, queriam profissão, tem não pra quem não estuda. Firmeza total, nenhum mal vai nos deter. Se você é por mim, Deus é por nós e eu por você. Uma mão pra estender e um coração pra entender. Nós que tá, vai que dá alegria no amanhecer. Ei, doutores da lei, amantes do amor. Você que de uma forma ou outra criou, lucrou, colheu, enriqueceu com sangue plebeu. Miséria não tem cor, essa parte você escondeu e escreveu no livro que me dava pra ler. Que eu não aprenderia mesmo fazendo TV. Sempre se considerou melhor que eu. Pior só os meus. E tudo que é bom é seu. Só sua arte é digna de aplauso. Abraço. Só que eu não calço seu número falso. Não vou enforcar usando meu próprio cadarço. Pra desatar o laço, passo a passo que faço. Evoluir, dividir, somar, multiplicar. Aula que você fez questão de não dar. Ha! O sinal vai cobrar, seu muro não vai segurar. E assim que a seca elétrica desativar. Olha pra nós, os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Olha pra nós, os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Quando criança a esperança era a monstra de viver o sonho. Dá pra minha coroa o que ela não pôde ter. Suponho que a vida nunca foi generosa comigo. Criado no fundão da leste, o meu abrigo. Vários amigos de infância viraram bandido. Vai vendo, cansado de tanto veneno, entraram pro crime bem cedo. Fui crescendo vendo vários mano morrendo por causa de orgulho próprio, tipo assim. Ajuda do governo nunca recebemos aqui. Era pra eu ter morrido faz tempo, mas sobrevivi nessa selva de leões, onde as emoções são fortes. Com Deus nos corações do povão e muita sorte. É assim que a gente vive, é assim que acontece. Só tenho a agradecer a Deus que fortalece. Faço a minha prece, ergo a minha voz pro Senhor proteger quem vive com nós. Gente pobre, sofrida, defasada no estilo de vida, famílias humildes e massacradas. Jaraguá, PA, MP, ZO, SP, aí é favela. Eu tenho uma linhagem dela. Porque Deus proteja todos, mesmo que nem todos creiam nisso. Eu tenho visto, por isso não desisto de cantar a paz em Cristo. É preciso conhecer o melhor, porque se a vida tá difícil, é só o início, vai ficar pior. Eu vou além da minha quebrada, na palavra por toda quebrada espalho amor, por mais que a dor. Siga nós, não sou só mais uma voz. Na atitude eu sou um a mais. Mensageiro de uma fita, se não acredita eu sou da paz. Quebrada também é, rapaziada também quer. Conforto pra família e pede a Deus pra continuar de pé. O pai ajuda quem madruga e quem se ajuda a viver. Porque se Deus é por nós, então quebrada Deus é por você. Olha pra nós, os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Olha pra nós, os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis-me aqui na mais pura humildade pra agradecer a Ti pela saúde, pela paz e por toda a disposição pra enfrentar todos os dias as mazelas do mundão. E foi por sempre acreditar que eu também tô no ar, fazendo parte da mudança sem jamais me entregar. Foi bom ouvir, conhecer, compreender o RAP e em fração de segundos também passar a escrever. Rimas vem, rimas vão, mente sã, corpo são. Nosso exército nas ruas conquistando o mundão, fazendo bem pros moleque através da canção. Mudando vidas que seguem sem rumo, sem direção. Revolução, mobilização, concentração, transição e união de toda uma geração. Obrigado ao Cubo pelo convite, firmou. Aqui quem fala é o Dexter, tamo junto, morou. Eu tô aqui na missão, com a cabeça milhão. Sim, com convicção, predador no mundão. Sobrevivendo ao jogo perigoso do gueto. Cê tem que ter poder, conhecimento e respeito. A vida vida é um desafio, é, disso não duvido. De cara a cara, sempre, sempre com o perigo. Avante, prossigo, invejosos não ligo. Eu sei o que é o joio e separo do trigo. Tem vários por aí que querem caçar o seu pé. Só quem é das ruas sabe bem qual que é. Recíproco, sentimento, é claro, lógico. Guerreiro não se abala com o olhar de filho pródigo. Firme na palavra, ela sei que tem poder. A rima me consagra, a arma do meu viver. Periférico, não genérico, fenomenal, sou letal. Sou sujeito. Olha pra nós, toda a comunidade pobre. Os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Olha pra nós, toda a comunidade pobre. Os mano e as mina da quebrada. Precisa de ajuda mais que nada. Nova Jerusalém, queremos ir também. Então nos vemos enquadrados. O inimigo vem, bebendo whisky zen, brisando no vai vem, daquela mina que enfeitiça sem olhar quem. Um baseado tem um trago, ainda não brisou. A nossa vida bandida, a música educou. Representante das ruas, tamo pelo amor. Tamo com o fardo do povo, Deus que escalou. Na era do sexy, do faz-me rir, nós com os parceiros fechados, debate aqui e ali. Sempre meio as tretas, nossa vida é assim. Limpando o vidro da onça com pali. Porém sabemos a mudança é certa. Dia após dia a verdade liberta. E o desejo vai além, os erros ficam no mundo. Agradeço as orações dos meus amigos ao cubo. Glória.